Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovô! Agora com vocês, com as músicas tocadas no rádio da vovó, a audição matinal Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Pedida que está no ar em seu 14º ano consecutivos, levando a verdadeira e boa música do passado. Na abertura, nós vamos atender o nosso gentil ouvinte que reside na acolhedora Supercap, a nossa São Paulo. Ele que é do bairro Alto de Pinheiros e que nos envia um simpático e-mail e nesta manhã de domingo gostar de reativar a sua memória ouvindo com o cantor das multidões Orlando Silva Rangel, Lírio Panicali, do saudoso pianista, regente e compositor Custódio Mesquita, Velho Realejo, conjunto Vocais Trovadores do Brasil. Este conjunto também decide e defende em homenagem ao nosso maior cômico que o cinema já teve, o título da melodia, Mazarope. Ainda para ele, que reside no bairro Alto de Pinheiros, lá em São Paulo, e que está em sintonia com a nossa Rádio USP da Supercap, o Sr. Paulo Fagundes Monteiro, que nos envia um simpático e-mail, e nós agradecemos ao Sr. Paulo Fagundes Monteiro pela audiência, e ainda para ele, do Gomes Filho, em belíssimo arranjo, Aracide Almeida, em gravação quase recente à sua morte, canta ela, a Aracide Almeida, a dama do encado em Ora, Ora. Naquele bairro afastado, onde em criança vivias, a remoer melodias de uma ternura sem par, passava todas as tardes um realejo tristonho, passava como num sonho e alejo a tocar. Depois tu partiste, ficou triste a rua deserta. Na tarde fria e calma, ouço ainda o realejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar. Cantas alegre o realejo, parece que chora com pena de ti. Ficou triste a rua deserta. Na tarde fria e calma, ouço ainda o realejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar.

E diziam que essa mulher era só de quê? Qual o quê? Qual o quê? Usar nem chapéu, deixa os seus cabelos soltos, sempre o léu. E diziam que essa mulher era só de quê? Qual o quê? Qual o quê? Qual o quê? Qual o quê? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Junta-te aos bons e serás um deles. Junta-te aos maus e serás pior que eles. Junta-te aos nostálgicos e curta um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, para participar desta pedida, envie uma carta para nós e coloque no envelope da mesma. Rádio USP FM, Caixa Pau 450, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim. Nós vamos atender ele que reside em Araraquara, vizinha localidade a São Carlos, aqui em nosso estado de São Paulo, em nosso interior querido. Ele é de Araraquara, o nosso gentil ouvinte, senhor Humberto Viana Bonfá, que nos envia um simpático e-mail e diz que aos domingos pela manhã não perde só uma audição desta pedida sonora, pois Araraquara realmente amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, o advogado e cantor Carlos José, arranjo do Severino Filho, Carlos é em gravação da Continental, do poeta Luiz Vieira, Guarânia da Saudade. Na pedida ainda para eles, Humberto Bonfá, que reside na Morada do Sol, a nossa acolhedora Araraquara. O senhor Humberto Viana Bonfá está conosco nesta manhã e quer ouvir com o saudoso canto da Rádio Nacional do Rio Francisco Carlos, o arranjo do Zacarias, do Fernando César, Por que Brilham os Teus Olhos? Esta saudade que é de ti me alucina, me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera e nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada, vai entrando e te esperando estarão também todos os beijos meus. Mas não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada. Não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada. que voltes, como volta a primavera. E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada, vai entrando. E te esperando estarão também todos os beijos meus. Não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada. Não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada. Passo tempo a meditar, ansioso por saber quantos peixes tem o mar, se a luz do teu olhar é sinal de bem querer. Quantas velas tem o luar, tu não sabes me dizer. Olha, eu gostaria de saber o que há em teu olhar. Quantos peixes tem o mar, meu amor, tu não podes me dizer. Quantas velas tem o luar, tu jamais irás saber e ninguém irá contar. Mas sobre a luz que brilha em teu olhar, mesmo mentindo, podias responder. Meus olhos brilham sem querer, meus olhos brilham por te amar. Saber o que há em teu olhar. Quantos peixes tem o mar, meu amor, tu não podes me dizer. Quantas velas tem o luar, tu jamais irás saber e ninguém irá contar. Mas sobre a luz que brilha em teu olhar, mesmo mentindo, podias responder. Meus olhos brilham sem querer, meus olhos brilham por te amar. Eu vi o regato chorando quando tu fosses banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. O nosso e-mail, gente ouvinte, é este para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão estar conosco em nossa passarela imaginária o grupo Coisa de Família, o conjunto Os Caretas e o Rei da Voz, Chico Alves.